Imagino, tem homem correndo no mato. Aquieta esse rabo, agora você pode passar. Só tem carcaça de urubu no caminho pra Belém. Hoje não tem maniçoba, hoje ele vai sair da cadeira de rota. O dono foi embora, mas eu acho que o presidente não pagou o suficiente para alimentar sua tropa. O meu bago de macaxeira tem mais suco de que a sua fruta inteira. Ricardão disse pra mim: se você acha que é bom bastante, rouba a cena que foi escrita pra mim. Minha bala não é de festim e ela vai bem pro meio da sua testa. Hoje não tem maniçoba.